Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 16. Estou cheio de admiração e reverência ao ler essas palavras. Obrigado por estar aqui comigo desta maneira. Obrigado por estar aqui com todos nós. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui comigo. Ficam por fazer algumas perguntas, algumas têm que ver com esses seres evoluídos, e logo, terminarei este diálogo. Meu amado irmão, nunca terminará este diálogo, nunca terá que terminá-lo. Sua conversação com Deus continuará eternamente, agora que acoplou-se em forma ativa, esta conversação logo conduzirá para a amizade. Todas as boas conversações finalmente conduzem por volta da amizade, e logo sua conversação com Deus produzirá uma amizade com Deus. Assim eu sinto. Sinto que na verdade nos estamos fazendo amigos. Como acontece em todas as relações, essa amizade se nutrirá, iluminará, lhe permitirá crescer, produzirá, ao menos, uma sensação de comunhão. Sentirá e experimentará que seu eu está em comunhão com Deus. Essa será uma comunhão sagrada, porque então nós falaremos como um. Então, este diálogo continuará. Sim, sempre. Não terei que me despedir ao final deste livro. Nunca tem que dizer adeus, só tem que dizer olá. É maravilhoso, sabe? É simplesmente maravilhoso. Você também é, meu filho, você também é. Igual a todos meus filhos em todas as partes. Tem filhos em todas as partes? É óbvio. Quero dizer literalmente em todas as partes. A vida em outros planetas. Estão seus filhos em outra parte do universo? Uma vez mais, é óbvio. Essas civilizações são mais avançadas. Sim, algumas. Em que forma? Em todas as formas, tecnologicamente, politicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente e psicologicamente. Por exemplo, sua inclinação e insistência pelas comparações e sua necessidade constante de caracterizar algo como melhor ou pior, superior ou inferior, bom ou mal demonstra o quanto caíram na dualidade que profundamente mergulharam no separatismo. As civilizações mais avançadas não observam estas características. O que quer dizer com dualidade? O nível de avanço de uma sociedade se reflete indevidamente no grau de seu pensamento de dualidade. A evolução social se demonstra mediante o movimento para a unidade, não para o separatismo. Por quê? Porque a unidade é um critério. Porque a unidade é a verdade. A separação é a ilusão. Enquanto uma sociedade se considere separada, uma série ou coleção de unidades separadas vive na ilusão. Toda a vida em seu planeta se constrói no separatismo, apoia-se na dualidade. Imaginam que são famílias ou clãs separados, reunidos em vizinhanças ou estados separados, reunidos em nações ou países separados, formando um mundo ou planeta separado. Imaginam que seu mundo é o único mundo habitado no universo. Imaginam que seu país é a melhor nação da Terra. Imaginam que seu estado é o melhor estado no país, e que sua família é a mais maravilhosa no estado. Finalmente, pensam que vocês são melhores que qualquer outra pessoa em sua família. Oh, asseguram-se que não pensam nada disto, entretanto, agem como se o pensassem. Seus verdadeiros pensamentos se refletem cada dia em suas decisões sociais, em suas conclusões políticas, em suas determinações religiosas, em suas decisões econômicas, e em suas escolhas individuais de tudo, da amizade, até os sistemas de crenças, e sua mesma relação com Deus. Isso, comigo. Sentem-se tão separados de mim que imaginam que nem sequer lhes falo. Portanto, requerem negar a veracidade de sua própria experiência. Experimentam que vocês e eu somos um, mas se negam a acreditar. Assim, não só estão separados um do outro, mas também não estão de sua própria verdade. Como pode uma pessoa estar separada de sua própria verdade? Ignorando-a. Vendo-a, e negando-a, ou trocando-a, distorcendo-a, usando para que encaixe na noção preconcebida que tem a respeito do que devem ser. Tomemos as perguntas com que iniciou isto. Perguntou: a vida em outros planetas? Eu respondi: é óbvio. Disse: é óbvio, porque a evidência é muito óbvia. É tão óbvia que me surpreende que tenha feito a pergunta. Assim é como uma pessoa pode estar separada de sua própria verdade, olhando a verdade tão perto de seus olhos que não pode deixar de notá-la, e, depois, negando o que vê. Aqui o mecanismo é a negação. A negação é mais insidiosa quando é autonegação. Passaram uma vida negando quem são realmente. Já seria bastante triste que limitassem suas negações de coisas menos pessoais, como sua diminuição da camada de ozônio, o desmatamento com árvores de muitos anos, seu tratamento horrível à juventude. Entretanto, não se contentam negando tudo o que vem ao seu redor. Não descansam até que negam tudo o que vem em seu interior. Vem bondade e compaixão em seu interior, não obstante, negam-na. Vem sabedoria em seu interior, entretanto, negam-na. Vem possibilidade infinita em seu interior, porém, negam-na. Vêm e experimentam a Deus em seu interior, não obstante, negam-no. Negam que eu estou dentro de vocês, que eu sou vocês, e com isto, negam-me meu lugar correto, e óbvio, eu não tenho negado, e não te neguei. Admite que você é Deus. Bom, eu não diria isso, exatamente. Vou te dizer isto, antes que cante o galo, terá me negado três vezes. Com seus pensamentos, me negará. Com suas palavras, me negará. Com suas ações, me negará. Em seu coração sabe que estou contigo, em ti, que nós somos um. Entretanto, nega-me. Alguns de vocês dizem que existo, mais longe de vocês. Por aí, em alguma parte. Quanto mais longe imaginam que estou, mais se afastam de sua própria verdade. Igual acontece com muitas outras coisas na vida. Da diminuição de seus recursos naturais de seu planeta, até o abuso das crianças em muitos de seus lares. Vêm-no, mas não acreditam. Por quê? Porque ouvemos. E, entretanto, não acreditamos. Porque estão muito apanhados na ilusão, estão tão mergulhados na ilusão que não podem deixá-la atrás. Na verdade, não devem permitir que continue a ilusão. Esta é a dicotomia divina. Devem me negar, se desejam continuar tratando de converter-se em mim. Isso é o que desejam fazer. Não obstante, não podem converter-se no que já são. Portanto, a negação é importante. É uma ferramenta útil até que já não seja. O mestre sabe que a negação é para aqueles que escolhem ter a ilusão de continuar. A aceitação é para aqueles que escolhem agora que termine a ilusão. Aceitação, proclamação, demonstração. Estes são os três passos para Deus. A aceitação de quem e o que são realmente. A proclamação disto para que todo mundo o ouça, e a demonstração em todas as formas. A demonstração sempre segue a autoproclamação. Demonstrarão que seu eu é Deus, como demonstram agora o que pensam de seu eu. Toda a sua vida é uma demonstração disso. Entretanto, com esta demonstração chegará seu maior desafio, porque no momento em que deixem de negar a seu eu, outros os negarão. No momento em que proclamem sua unidade com Deus, outros proclamarão sua sociedade com Satã. No momento em que digam a verdade suprema, outros dirão que dizem a pior blasfêmia. Como acontece com todos os mestres que amavelmente demonstram sua mestria, vocês serão adorados, injuriados, elevados, e denegridos, honrados, e crucificados, porque enquanto que para vocês terá terminado o ciclo, aqueles que ainda vivem na ilusão não saberão o que pensar de vocês, o que me acontecerá. Não compreendo, estou confuso. Pensei que havia dito uma e outra vez que a ilusão deve continuar, que o jogo deve continuar, por isso existe o jogo. Sim, isso eu disse. Assim é, o jogo continua, porque se um ou dois de vocês termina o ciclo de ilusão, isso não termina o jogo, não para ti nem para os outros jogadores, o jogo não terminará até que tudo em tudo chegue a ser um de novo. Ainda então não terá terminado, porque no momento da reunião divina, todos com todos, a glória será tão magnífica, e tão intensa, que eu, nós, vocês literalmente explodirão de prazer, explodirão de alegria e o ciclo começará de novo. Nunca terminará, meu filho, o jogo nunca terminará, porque o jogo é a vida em si, e a vida é quem somos, o que lhe acontece ao elemento individual ou parte do todo como você chama, ou que se eleva até a mestria que obtém todo o conhecimento. Esse mestre sabe que só sua parte do ciclo se completou. Sabe que só sua experiência da ilusão terminou. Agora o mestre ri, porque vê o plano piloto. O mestre compreende que inclusive com a terminação do ciclo, o jogo continua, a experiência continua. O mestre compreende também o papel que agora deve desempenhar na experiência. O papel do mestre é dirigir a outros para a mestria. Portanto, o mestre continua o jogo, mas de uma nova maneira, e com novas ferramentas, porque houver a ilusão permite ao mestre afastar-se desta. Isto fará o mestre de vez em quando, quando servir a seu propósito, e prazer. Assim proclama, e demonstra sua mestria, e é chamado Deus Deusa por outros. Quando todos em sua raça sejam conduzidos para a mestria, e a obtenham, então sua raça em sua totalidade, porque sua raça é um todo, se moverá com facilidade através do tempo e do espaço. Terão dominado as leis da física como vocês as entendem, e tratarão de assistir àqueles que pertencem a outras raças e a outras civilizações para que também obtenham a ida à mestria. Assim como os de outras raças e civilizações o estão fazendo agora conosco. Exatamente. Precisamente. Só quando todas as raças de todo o universo tenham obtido a mestria, ou, como eu o expressaria, só quando todos de mim tenham conhecido a unidade, esta parte do ciclo terminará. Expressaste-o sabiamente, porque o ciclo em si nunca terminará. Porque o final desta parte do ciclo é o ciclo em si. Bravo! Magnífico! Compreendeu? Sim, a vida em outros planetas. Sim, grande parte desta é mais avançada que a sua. De que maneira? Na verdade, nunca respondeu essa pergunta. Sim, respondia. Eu disse, em todas as formas, tecnologicamente, politicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente, e psicologicamente. Sim, mas me dê alguns exemplos. Essas afirmações são tão amplas que não têm significado para mim. Amo sua verdade. Nem todos olhariam a Deus nos olhos, e diria que o que ele está dizendo não tem significado. Então, o que vai fazer a respeito? Exatamente. Tem exatamente a atitude correta, porque, é óbvio, tem razão. Pode me desafiar, me enfrentar, me questionar tudo o que deseje, e não vou fazer nada. Entretanto, posso fazer uma coisa bendita, como o que estou fazendo aqui, com este diálogo. Acaso não é este um evento bendito? Sim, é. Muitas pessoas receberam ajuda com isto. Milhões de pessoas foram, e estão sendo comovidas por isso. Sei. Tudo é parte do plano mestre ou plano de como se convertem em mestres. Desde o começo sabia que esta trilogia seria um êxito maciço, não é assim? É óbvio. Quem supõe que a converteu nesse êxito? Quem imagina que fez que essas pessoas que estão lendo isto tenham encontrado seu caminho? Digo-te isto, conheço cada pessoa que lerá este material. Conheço o motivo pelo qual cada uma se aproximou. Você também as conhece, agora, a única pergunta é, voltarão a me negar? Isso importa para você? Não minimamente. Todos meus filhos retornarão para mim algum dia. Não é uma questão de se, mas sim de quando. Pode lhes importar. Portanto, deixemos que aqueles que têm ouvidos ouçam, escutem. Sim, bom, falávamos sobre a vida em outros planetas, e estava a ponto de me dar alguns exemplos de como é tão mais avançada que a vida na Terra. Tecnologicamente, quase todas as outras civilizações estão muito mais avançadas que vocês. Há algumas que se encontram detrás de vocês, por dizê-lo assim, embora não muitas. A maioria são mais avançadas, em que forma? Dê-me um exemplo. De acordo, o clima. Vocês não parecem capazes de controlá-lo. Nem sequer podem predizê-lo com exatidão. Portanto, estão sujeitos a seus caprichos. A maior parte dos mundos não está. Os seres em quase todos os planetas podem controlar a temperatura local, por exemplo. Podem fazê-lo? Pensei que a temperatura em um planeta era produto de sua distância de seu Sol, de sua atmosfera, etc. Isso estabelece os parâmetros. Dentro desses parâmetros, podem fazer-se muitas coisas. Como, de que maneira? Controlando o meio ambiente, criando ou deixando de criar certas condições na atmosfera. Como vê, não é só uma questão de onde estão em relação com um sol, mas sim do que coloquem entre vocês, e esse sol. Vocês colocaram as coisas mais perigosas em sua atmosfera, e retiraram algumas das mais importantes. Não obstante, negam isto. A maioria de vocês não o admite. Inclusive quando as melhores mentes entre vocês demonstram sem lugar a dúvida o dano que estão causando, vocês não o reconhecem. Chamam as melhores mentes entre vocês de loucos, e dizem que vocês sabem mais. Dizem que estas pessoas só têm um interesse pessoal, um ponto de vista que validar, proteger seus próprios interesses. Não obstante, são vocês quem têm um interesse pessoal. São vocês quem estão tratando de validar um ponto de vista, e são vocês quem estão protegendo seus interesses especiais. Seu interesse principal é vocês mesmos. Cada evidência, sem importar que tão científica, que tão demonstrável ou convincente, será negada, se viola seu próprio interesse. Essa é uma afirmação estrita, não estou seguro de que seja verdade. Na verdade, está chamando Deus de mentiroso? Não o diria dessa maneira exatamente, sabe quanto tempo demoraram seus países em acordar simplesmente para deixar de envenenar a atmosfera com fluorcarbonetos? Sim, bom, nada, porque supõe que demoraram tanto tempo. Não importa, eu lhe direi isso. Levou tanto tempo porque deter o envenenamento custaria muito dinheiro a muitas das companhias principais. Levou tanto tempo, porque a muitas pessoas individuais custaria suas conveniências. Levou tanto tempo, porque durante anos, muitas pessoas e países escolheram negar. Precisavam negar a evidência, para proteger seu interesse no status quo, para manter as coisas como estão. Só quando aumentou em forma alarmante a percentagem de câncer da pele, só quando a temperatura começou a elevar-se, e as geleiras, e a neve começaram a derreter-se, e os oceanos se esquentaram mais, e os lagos, e os rios começaram a transbordar-se, mais de vocês começaram a prestar atenção. Só quando o seu próprio interesse pessoal o exigiu, compreenderam a verdade que suas melhores mentes tinham colocado diante de vocês durante anos. O que tem que mal no interesse pessoal? Pensei que no livro 1 havia dito que o interesse pessoal era o ponto para começar. Disse-o, e assim é. Entretanto, em outras culturas e sociedades em diferentes planetas, a definição de interesse pessoal é muito maior que no mundo de vocês. Para as criaturas esclarecidas é muito claro que o que agride a um, machuca muitos, e que o que beneficia poucos deve beneficiar a muitos ou, decididamente, não beneficia a ninguém em seu planeta. É justamente o contrário: o que machuca a um, a maioria o ignora e o que beneficia poucos, lhe nega a maioria. Isto é porque sua definição de interesse pessoal é muito estreita, e apenas se alcançar a passar do ser individual a seus seres queridos, e isso, se cumprirem com sua parte. Sim, no livro 1 eu disse que, em todas as relações, deve fazer o que é melhor para seu interesse pessoal, compreenderá que isso é o que também é melhor para o melhor interesse de outros, porque você e outros são um. Você e todos outros são um. E isto é, um nível de conhecimento que não obtiveram. Perguntas sobre tecnologias avançadas, e eu te digo isto, não podem ter tecnologias avançadas de nenhuma forma que beneficie, sem contar com o pensamento avançado. A tecnologia avançada, sem o pensamento avançado, não cria avanço, a não ser desaparecimento. Já experimentaram isto em seu planeta, e estão muito perto de experimentá-lo de novo. A que se refere, de que falas? Estou dizendo que uma vez em seu planeta alcançaram altura? Na verdade, além da altura? Que agora escalam lentamente. Tiveram uma civilização na Terra mais avançada que a que existe atualmente, e se destruiu a si mesmo. Não só se autodestruindo, mas também esteve a ponto de destruir também todo o resto. Fez isto porque não soube como dirigir as tecnologias que tinha desenvolvido. Sua evolução tecnológica estava tão adiantada de sua evolução espiritual que terminou convertendo a tecnologia em seu Deus. As pessoas adoravam a tecnologia, e tudo o que esta podia criar, proporcionar. Portanto, obtiveram tudo o que sua tecnologia desenfreada produziu, e isto foi o desastre desenfreado. Literalmente, terminaram com seu mundo. Tudo isto aconteceu aqui, nesta Terra. Sim. Está falando sobre a cidade perdida da Atlântida. Alguns de vocês a chamaram assim, e Lemuria. A terra do Mu. Isso é parte de sua mitologia. Então, é verdade. Chegamos a esse lugar anteriormente. Mais à frente, meu amigo. Muito mais à frente, e nos autodestruímos, porque se surpreende tanto, agora estão fazendo o mesmo. Sei. Pode nos dizer como nos deter? Há muitos outros livros dedicados a esse tema. Quase todas as pessoas os ignora. Dê-nos um título, prometo que não o ignoraremos. Leiam, Telestials of Ancient Sunlight. De um homem chamado Tom Hartman. Sim. Eu adoro esse livro. Bem, o mensageiro é inspirado. Leva este livro ante a atenção do mundo. Farei isso. Diz tudo o que eu diria aqui em resposta à sua última pergunta. Não é necessário que eu escreva de novo esse livro através de você. Contém um resumo de muitas formas em que a sua terra está sendo danificada, e formas das quais podem evitar a ruína. O que a raça humana esteve fazendo neste planeta não é muito inteligente. Na verdade, através deste diálogo você tem descrito nossa espécie como primitiva. Desde a primeira vez que fez esse comentário, perguntei-me como será viver em uma cultura não primitiva. Diz que há muitas sociedades ou culturas assim no universo. Sim. Quantas? Muitas. Dúzias? Centenas? Milhares? Milhares? Existem milhares de civilizações avançadas? Sim, e há outras culturas mais primitivas que a sua. Que outras coisas determinam uma sociedade como primitiva ou avançada, o grau em que estabelece suas próprias compreensões mais elevadas? Isto é diferente do que vocês acreditam. Vocês acreditam que uma sociedade deve chamar-se primitiva ou avançada apoiando-se em quão elevadas são suas compreensões. Entretanto, que tão boas são as compreensões mais elevadas, se não as usa? A resposta é que não são boas. Na verdade, são perigosas. A marca de uma sociedade primitiva é chamar regressão ao progresso. Sua sociedade retrocedeu, não avançou. Grande parte de seu mundo demonstrou mais compaixão faz 70 anos que na atualidade. Algumas pessoas terão dificuldades ao escutar isto. Diz que não é um Deus que julga, entretanto, algumas pessoas podem sentir-se julgadas e causar mal aqui. Já falamos sobre isto anteriormente. Se disser que desejas ir a Seattle, e na verdade dirige a São José, a pessoa quem lhe pede orientação te está julgando. Se te disser que vai em uma direção que não te levará aonde deseja ir. Chamar-nos de primitivos não é simplesmente nos dar indicações. A palavra primitivo é depreciativa. Na verdade, não obstante, dizem que admiram a arte primitiva, e, frequentemente, certa música é apreciada por suas qualidades primitivas, por não dizer algo sobre certas mulheres. Está usando um trocadilho para trocar as coisas. De maneira nenhuma. Só te demonstro que primitivo não necessariamente é uma palavra depreciativa. É seu julgamento que a faz ser assim. Primitivo é simplesmente descritivo. Só diz o que é verdade, que certa coisa está nas primeiras etapas de desenvolvimento. Não diz nada mais que isso. Não diz nada a respeito de bom ou mal. Você acrescenta esses significados. Aqui não os considerei maus. Só descrevi sua cultura como primitiva. Isso só soaria mal para você, se tiver um julgamento a respeito de ser primitivo. Eu não tenho tal julgamento. Compreende isto? Uma afirmação não é um julgamento, simplesmente é uma observação do que é. Quero que saibam que os amo. Não os julgo. Vejo-os, e só vejo beleza e maravilha. Como essa arte primitiva. Precisamente. Escuto sua melodia, e só sinto entusiasmo, da mesma maneira que com a música primitiva, agora compreende. Sinto a energia de sua raça, como você sentiria a energia de um homem ou de uma mulher com sensualidade primitiva. Igual a você, estou excitado. Isso é o que é verdade a respeito de ti, e de mim. Não me desgosta, não me incomoda nem sequer me desilude. Excita-me. Excitam-me as novas possibilidades, as novas experiências por vir em vocês despertado a novas aventuras, e a excitação do movimento para novos níveis de magnificência. Longe de me desiludirem, entusiasmam-me. Entusiasma-me a maravilha de vocês. Pensam que estão no topo do desenvolvimento humano, e lhes direi isto, logo que estão começando. Acabam de começar a experimentar seu esplendor. Ainda não expressaram suas ideias mais grandiosas, e não viveram sua visão maior. Esperem. Olhem. Notem. Os dias de seu florescimento estão perto, o caule cresceu forte, e logo se abrirão as pétalas. Direi isto, a beleza e a fragrância de seu florescimento encherão a terra, e ainda terão seu lugar no jardim dos deuses.